Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem. E dessa vez a gente vai finalmente abrir o ano, já que há 15 dias atrás você escutou o que a gente achou de alguns casos que aconteceram em 2018 e tal. Mas fechamos 2018, agora é pensar pra frente qual vai ser o primeiro episódio espiritual, porque não é o oficial, nem de gravação, nem de publicação, de 2019. Vai ser o de... é um sonho meu. Vamos iniciar todo ano agora um episódio de previsão, que é, a gente vai comentar o que, que o pessoal tá falando sobre o que, que vai rolar no ano, a gente vai dar as nossas previsões e a gente vai avaliar as nossas próprias previsões do passado. Como a gente não tem a máquina do tempo, a gente não sabe como é que vai ser essa previsão, então vamos ficar sem esse bloco nesse primeiro, né, momento, mas fiquem tranquilos que venham comigo, eu sou o seu guia da internet, Andrei Fernandes, e estamos aqui com ele, Marcos Keller. Todos nós acreditamos no Tiririca quando ele disse que pior que tá não fica. Talvez seja a pior previsão desde Nostradamus falando que o mundo não chegaria aos 2000. Temos aquela também, Lívia Andrade. A única previsão que eu já vi que está acontecendo é a da Cassia Eller dizendo que tem dois sóis lá fora. Olha, Star Wars, ela... Mas Star Wars é do passado, né? Então, Tiferé e Tagirion, né? Então, quem manda milhão. Temos aquela também... Juliana Pozzolato. Para de ser doida! Larga esse homem! Com aquele nome dos outros! Com aquele nome dos outros! Para de querer as coisas que você não pode! Para de querer as coisas que você não pode ter! E compra um spray azul, tira em custo. Isso. Desculpa, Andrei. Gritei no seu ouvido. Meus ouvidos. Desculpa, Andrei. E temos aqui ele também, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. Já vou começar agora aqui com as previsões. Vai morrer uma pessoa famosa, vai ter uma catástrofe natural em 2019. Eita. Uhum. Pode ser. Pode me cobrar. Pode ser morrer uma pessoa famosa causando com sua morte uma catástrofe natural. Isso não está escrito nos astros, mas nada impede que aconteça. Exato. E, gente, vamos aqui definir algumas regras. A gente não vai falar de política hoje, né? Ah, tá bom. Okay. Uhum. Bem, hoje vamos falar sobre 2019 e a gente continua falando logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Prince. Galera, eu tenho uma notícia irada para 2019 para você. Olha aí. Porque o futuro nos aguarda e para isso temos a nossa preparação. 40 servidores. Houve um pequeno atraso porque todos os fornecedores saíram de férias coletivas. Penumbra Livros pede desculpas, mas que tá tudo sendo atualizado. A nova estimativa de entrega é para dia 25 de fevereiro. Você pode acompanhar a produção e as notícias através do Facebook, Instagram e interagir através dos grupos oficiais da Penumbra. Nesses canais, além de acompanhar a produção dos 40 servidores, você ainda saberá dos lançamentos planejados, de novidades, esse tipo de coisa. Fora isso, se ainda houver alguma dúvida de data de entrega, caso você tenha apoiado nessa campanha, é só mandar um e-mail lá para contato@penumbralivros.com.br. E falando de 40 servidores, temos uma notícia para você. Isso mesmo, o Magicando em 2019 está vindo com tudo e vai preparar um encontrão fora do virtual. Isso mesmo que você escutou. Você vai poder conhecer os magicanos. Ah, André, vocês vão fazer uns eventos, tipo aquele freakout lá do Mundo Freak que vocês fazem, que se encontra com a galera. Não tem nada a ver. A gente vai dar cursos especiais em 2019. É isso mesmo que você escutou. Eu conversei aqui com a galera, a gente viu uma necessidade que o pessoal tava muito afoito, muito animado pra estudar vários tipos de conteúdos que a gente dá aqui. Então, eu conversei com a galera e a gente tá preparando um conteúdo especial, cursos pra você sair do sofá finalmente. E, é claro, ter aquela experiência presencial. Por enquanto, apenas em São Paulo, tá bom, gente? Mas, caso você queira, for da região, fica de olho. E eu já dou spoiler logo. O primeiro curso que a gente pretende fazer é o curso de 40 servidores. Logo agora ele saindo. Eu não vou prometer data ainda, mas para as próximas semanas a gente vai dar mais atualizações sobre isso. Como você consegue comprar o curso, endereços, horários, dias e coisas nesse sentido. Então, primeiro eu preciso saber se a gente vai conseguir fechar uma sala com vocês. Então, se você tiver interesse, entre aí no magicando.com.br, lembrando que magicando é com CK, e no post dessa publicação desse episódio, eu vou deixar aí um Google Forms, um link pra você responder um questionáriozinho básico pra você que está interessado em curso, pra você deixar seu nome, seu e-mail, pra que quando comece você seja o primeiro a saber. A gente vai deixar isso também no nosso grupo fechado do Magicando e também no grupo aberto do Mundo Freak, tá bom, gente? Então, a gente espera que se você realmente tem um interesse, tiver uma verba aí separada pra fazer isso acontecer, cara, vai ser do caralho. E olha, isso dando certo, a gente tá com umas ideias de cursos super bacanas aí pro decorrer do ano, pra todo tipo de coisa. Eu não vou falar ainda, porque acho que tá cedo, mas ó, tem gente vindo até das Europa pra dar conteúdo, ministrar conteúdo aí pra vocês. Então, caso tenha interesse, entra no formulário, no questionário, deixa seus dados que a gente vai avisar vocês. A gente promete que não vai transformar em spam, a gente não vai ficar mandando no, a gente não vai ficar mandando promoção, nem coisas que não sejam relacionadas apenas a isso. Pode deixar os seus dados ali tranquilamente que com a gente vocês sabem que é sucesso. E olha só, 40 servidores, pra começar, é também uma boa forma pra você que não faz nada ainda, que é super verde nesse tipo de assunto, você ter aí um algo a mais, ter um start pra onde começar, né? Então você vai ter várias dúvidas suas respondidas que podem ser usadas para experiências no futuro também, mesmo que você não fique apenas nos 40 servidores. Mas é algo fácil, rápido e de boa assimilação pra você que é novato também, tá bom? Então, bora lá pras previsões que 2019 vai ser um ano foda e eu tenho certeza que pra vocês também vai ser. Gente, 2019 está com tudo e não você está com tá prova. Você tá fazendo o Cid Moreira, né? Ele tá tipo o maluco do Coca-Tec. Gente, já ouviu um podcast do Coca-Tec? Ele tem uma maneira de ficar fazendo uma quebrada na voz. Isso é técnica sertaneja. Sabe como você faz bem isso? Entra na picape. É assim que grava tios com sertanejo. Tem também um carro bandeirante. Você entrou, você sai falando assim em 3 meses. Uma última, só pra mostrar pra gente que a gente já chegou saindo da pauta. É aquela música Get a Runaway Car do Audioslave. Que o final, o final do maluco do Audioslave fica fazendo trocando tom. Eu sempre achei muito louco. Falei, caralho, tem que ser um vocal muito foda pra trocar assim. Aí eu fui ver no show, ele fica dando soquinhos na garganta assim. Ele fica um soquinho, que lixo. Muito bom, mas o que isso tem a ver com a pauta? Tudo, eu estou previndo. O Magicando, ele é um carro desgovernado, né? Eu só tento escolher em que muro eu vou bater. Piroca desgovernada. Jesus Cristo. Piroca frita. É. 2019, né, gente? Tá aí, né? 2019 é um carro desgovernado. A gente só pode escolher o muro que vai bater. Falando em carro desgovernado, acho que 2019 nem muro a gente vai escolher. Enfim, mas enfim. Ele é um ano de muita expectativa. Em diversos âmbitos, né? Primeiro porque a gente saiu de 2 anos muito difíceis anteriores, né? 2017 e 2018, que muitos diziam que era o anexo de 2017, era o puxadinho, né? E 2019, o que vai rolar, né? Temos aí um novo presidente, temos aí vésperas de uma eleição mais pra frente nos Estados Unidos, né? Com muita coisa acontecendo. O mundo inteiro está abalado com muita coisa. E a magia se alimenta da treta. Porque quando você não tem mais dinheiro que o seu inimigo, você tem a casa do lado que faz uns tambozinhos. Você sempre consegue comprar uma vela preta, né? Você pode estar pobre, mas uma vela preta você consegue comprar. Amém. A vela é sempre barata. Isso aí não muda. Enquanto tiver vela e caldeirão... É, eu escutei esses dias, fiquei horrorizadíssimo. Gente que invade cemitério pra ficar raspando vela pra fazer mais vela. É... E pegar a terra do cemitério. Parabéns, humanidade. Parabéns. Você pensa... que é a que tá no fundo do poço? Não, nunca critiquei. É... Jamais. Inclusive, eu tenho uma frase do Andrei pra trazer. Que o Andrei, ele tem uma frase que tocou meu coração no passado. Ele falou assim, chegamos ao fundo do poço e descobrimos que tinha um alçapão, né? E aí eu anexei que embaixo do alçapão tinha uma pá escrito, continue. E a gente tá lá. Exatamente. Felizão. Descobriu que o fundo do poço, na verdade, era sobre a loja. Então, gente, 2019, vocês acreditam em, sei lá, 2019 vai ser um ano por causa de XYZ, astros ou orixás, sei lá o que isso significa. Vocês levam a sério isso de alguma maneira? 2018, vocês tentam traçar alguma coisa? Como é que funciona pra vocês, bruxões loucos? Olha, vou dar a parte cética de cara nisso. É assim, faces, pesquisadores ingleses fizeram um estudo... Pesquisadores ingleses fizeram um estudo que falava assim, foram analisadas pessoas que conseguiam fazer previsões de longo prazo, nesse caso um ano. Prazo bom. Eles faziam previsões do que iria acontecer no próximo ano. Pessoas assim, tipo, aleatórias, não... Analista político e tal. Analista político e tal, jornalista e tal. E foi descobrir que existe um tipo de pessoa que consegue pegar todas as informações passadas, porque a gente só lida com informações passadas, né? E há uma forma de você analisar isso logicamente para fazer possíveis previsões futuras. Você consegue acertar. Eu acho que deve ser uma coisa aí do 80, 20% se você não estiver dizendo que vai cair um avião e acontecer um maremoto. Mas... Maremoto dá para prever. Maremoto dá para prever. Mas o avião também. Você prever na base da estatística. Você prevê que X aviões vão cair, provavelmente você vai acertar bem próximo. Você não vai acertar onde esse avião vai cair. Pois é. Sei lá, se a estatística diz que cai em 3 aviões por ano, sei lá qual que é o número, é razoável você falar que vai cair esse mesmo número. E com certeza eu posso garantir que não vai cair num lugar onde não seja área aérea. Isso eu tenho certeza, não vai cair ali. Pois é, há um pouco de lógica no que você está falando, se está falando quando se fala de previsões. Ou seja, basicamente, ninguém aqui acredita que previsões de longuíssimos prazos são úteis ou são possíveis. Alguém acredita? Longuíssimo? O que é? Um ano. Vamos. Juliana, aliás, você está balançando a cabecinha tal qual cachorrinhos dentro do cachorrinho. Aliás, olha só, nem a ciência consegue dizer o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, economista. Me mostra dois economistas que concordem um com o outro e eu vou te dar os parabéns. Mas o economista é o astrólogo da política. Hoje em dia, inclusive, estão muito próximos. Porra, vou fazer economista, astrólogo, política. Deixa eu anotar isso, por favor. O economista é o astrólogo da política e sociedade. Beijo, Lucas Balaminade. Beijo, Lavão. Que é economista da política. O cara estuda a porra toda. O cara estuda tudo. E não prevê crise, rapaz. Existe um truque. Se a coisa tá boa, você prevê que vai ficar ruim. Se a coisa tá ruim, você prevê que vai ficar boa. Esse é o truque. Mas aí o problema é você acertar em que horizonte, né? Então, aí você tá querendo muito, né, cara? Há limites pras coisas. Tem como se estudar isso. Tem toda uma área de psicologia, de análise política, de fazer previsões. Existem pessoas que são chamadas de futurólogos, que na verdade... Vai ver as previsões do passado pra como estaria 2019. Não, mas eu concordo com a Lívia que existe esse cargo, né? Existe um exercício. Existe sucesso no exercer desse cargo? Existe uma margem de sucesso... acima da média para essas pessoas. Porque são pessoas que pensam que ligeiramente diferente. Não fazem porra nenhuma da vida. Então, só estão ali pensando no futuro. Exatamente. Foi o dinheiro pra ele que eu comprei os livros. Essa é a função deles. Por que que tem essas pessoas... existe uma média de acerto nessas pessoas que fazem isso? Porque eles fazem isso. Se você não faz isso, você provavelmente não vai ter nenhuma média de acerto em fazer isso. É diferente de perguntar pra universidade de Facebook, né? Ah, não. Mas aí Facebook é foda. Então, mas aí o futurólogo, pelo menos... Não é, ele não tá prevendo. No fim dos ovos está, mas ele não tá prevendo exatamente o futuro, como, por exemplo, um cartomante faria. Não. Ele vai enxergar parte das engrenagens que estão funcionando ou não estão funcionando no dia de hoje e tenta fazer uma previsão baseado nesses vieses. Isso é muito comum dentro de empresas, né? Principalmente grandes multinacionais. Acho que o nome certo é até extrapolação. O cara pega e extrapola o que está acontecendo agora para uma questão de probabilidade. Mas mesmo assim ainda tem um detalhe, que esse cara ele está fazendo uma escolha. Você entende? Eu estou fazendo uma escolha, um escopo de pegar esse tipo de informação, aquela outra informação. Junta esticando a mão para mim, eu vou pegar e eu não sei exatamente por quê. Mas... Porque não na minha humilde opinião, e eu falei isso várias vezes e continuo falando, não há previsão de futuro com a porra de oráculo. O que você faz é, você tem uma situação X. Você tá analisando aquela situação. Você analisa ela e a pessoa, a gente pergunta, qual que é a melhor coisa a se fazer aqui? Ah, ó, dá pra você fazer isso aqui. Porque ninguém nasce... Eu não sou da turma que fala que o seu destino já nasceu todo traçadinho. Você tem poder de mudar algumas coisas, mas não todas, infelizmente. Eu tenho uma pergunta. E há pessoas que acham que tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Que você simplesmente está se ligando a você mesmo numa outra vibração. Numa outra linha temporal. O que foi isso? Existe uma teoria física que eu não faço a mínima ideia se realmente é relevante ou se é válido, ou se alguém realmente... Nós somos limitados por ver o tempo como se fosse indo de um ponto A até o ponto B, quando na verdade poderia ser... Tudo aconteceu, ou seja, não existe passado, presente e futuro, tudo é. E aí a gente, por exemplo... Tal qual Bandersnatch, você escolhe pra que lado que tu quer ir agora. Não, mas é só spoiler. Cara, você quer que eu vou simplificar agora e provavelmente eu vou estar fazendo aquela... talvez seja o que você vai falar agora. Eu vou fazer aquela coisa que a gente fala. Tipo assim, a gente passa um podcast inteiro discutindo uma coisa e depois a gente resume o podcast em duas frases. Pode adiantar então essa parte. Muito provavelmente, o que você está dizendo então é que tecnicamente a capacidade do ser humano de se mover no tempo seria então... Imagina que o tempo é um grande sólido, na onde a gente se move por cima dele, a gente só consegue uma única direção. E tecnicamente essa teoria diz que existe a possibilidade de fazer escolhas que são você se mover em outras direções nesse grande sólido. Quase. Bateu na trave. Ok. Bateu na trave. O que a teoria diz é que você consegue ter a percepção de tudo o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Seu Dr. Porque Manhattan. Tudo está acontecendo, aconteceu e acontecerá. Ah, legal. Acho meio merda, mas boa. Não, a teoria que eu gosto, a hipótese que eu gosto, é de que a informação pode trafegar livremente entre os diversos espaços e os diversos tempos. Eu acho isso mais legal. Isso é mais bacana. Você puxa, né? Então, a informação do que acontecerá no futuro, pode acontecer no futuro, do que tem uma grande probabilidade de acontecer no futuro, pode ser acessada no presente. Entendi. Acho justo. Mas pode dar ruim. Eu vi um filme sobre isso. Spider-Homem no Aranha Homem Inverso. Aranha local. Que tem o Homem-Aranha, que tem várias dimensões. Você viu esse filme? A Chegada. Eu tenho um outro truque pra você. Você que trabalha com oráculo e que acha que é legal essa coisa de futuro e tal, já ouviu já o episódio de Time Magic, provavelmente. Não sei se você já ouviu, se vai sair, se não saiu. Que não. E o que eu tenho que dizer pra vocês é... Por que que você não faz o exercício de enviar informações do presente para o passado? Magicamente. Eu jogo na loteria, começa a enviar os números da loteria pro seu passado. É, porque eu não sou otário, né? Não vai acontecer nada. Claro que vai. É o que você pensa. É o que você tá dizendo. Você está limitado com esse pensamento linear do tempo. Por isso que você é só o host. Você não entendeu muito bem o Time Magic. Eu já tô indo. Eu adoro quando vocês falam todos juntos. Desculpa. Sabe por que eu adoro? É porque, tipo assim, nossa, que faixa bonita, apaguei. Por quê? Nunca existiu. Olha que interessante, né? Desculpa. Okay. Então, gente, mas previsão é isso aí. Mas vamos lá. O profano médio, ele crê, né? O médio, né? Ele crê na futurologia mágica de que um cartomante poderia prever o seu futuro, o seu destino. Antes nós temos um problema na visão de futuro normal. Você pega esse cara médio, ele tem uma visão de futuro que é a visão grega. Que é aquela ideia de que o futuro é fatalista e já está escrito. Essa é a visão comum. Inclusive, eu acho muito engraçado que sempre vejo gente cristãos e como e tal propondo essa mesma visão. Que é uma visão completamente antagônica à visão de futuro proposta, por exemplo, dentro daquele livro preto que ninguém lê e todo mundo fala que gosta. Eu lembro que... Eu ia falar de São Cipriano, mas pode saber. Não, essa aí tem capa de aço. Sabe por quê? Porque olha só, olha que louco. Enquanto você pega aquela ideia de Tebas, lembra? Como que era o Rick é pra Tebas? Esqueci o nome do cara. João. Rick é pra Tebas? É, que ele vira o rei de Tebas, que foi comido, que era ameaçado pela... Que mata o pai. É, essa porra aí. Genilson. Não. Bom, foda-se, a gente lembra o nome dele depois. Leslie Nielsen. O rei de Tebas, que era Leslie Nielsen, tinha o Leslie Nielsen pai. É tipo o rei. Desculpa. Quase, hein? Esbarrei, hein? Leslie Nielsen foi quase. o pai do Édipo era rei de Tebas. E aí ele vai lá no oráculo e fala assim: o que vai acontecer com meu filho? Aí o oráculo olha e fala assim: ó, esse moleque aí, ele vai matar você, comer tua esposa, virar rei dessa porra toda. E você vai se fuder. Aí ele fala: não, não posso fazer isso. Aí ele chega pra um escravo e fala assim: mata esse moleque em segredo. Aí o escravo foge com o moleque, fica com dó de matar. E o escravo resolve criar ele junto com a esposa, ou dar pra alguém pra criar. Otário, né? Otário. Aí o moleque cresce, vai lá no oráculo. O oráculo fala: você vai, daqui a pouquinho, matar teu pai e comer tua mãe. Aí ele fala: não, eu não vou fazer isso. Aí ele foge de casa pra ir pra Tebas. Aí chega em Tebas, ele... Mata o pai. Ele vê um cara mendigão lá e tal, e ele briga com o cara e mata o cara. E o cara era o pai que tava fugindo de Tebas. E aí ele descobre que ele matou o rei, que ele acaba se virando o rei, porque ele é herdeiro do rei, ele é obrigado a casar com a mãe, e aí se fudeu. Obviamente eu fiz um resumo aqui, mas qual é que é? É a ideia muita de... Tem moral dessa história aí, Rogerinho. É? É. Não como sua mãe? Não consulte o oráculo. Ah, tá. Se quiser comer a mãe, pode. Pode. Se você... Use camisinha. Use camisinha. Se você fosse o meu professor em introdução aos estudos clássicos na faculdade, eu ia ter gostado muito mais de ele. Sabe contar, né? Resumiu. Ou seja, o futuro pra essa galera, ele é fatalista, ele já tá escrito. Você não consegue modificar de forma nenhuma. Exatamente. E o que eu acho engraçado... E consultar o oráculo é só uma questão de ler a revistinha da novela. É. Lembrando que o oráculo é aquilo mesmo que vai acontecer, você não tem como mudar. E o oráculo é adolescente chapada, não se esqueça. É, adolescente chapada. É, e eu acho estranho que o pessoal diz assim: ai, mas os vikings, os germânicos, se eu estiver falando merda, fala aí, viu? É, tem uma ideia muito fatalista do futuro e tal, não sei o que. Difícil não ser fatalista morando em Osasco, né? Exatamente. Só tem neve e vulcão, né? Na verdade, eles têm... Eu fiz o gif do... Não, não fiz nada, Andrei, só o microfone. Fala aí. Então, os gregos tinham essa ideia de futuro imutável fatalista. Os povos germânicos tinham uma ideia de que dava para mudar o futuro, era possível, só que havia uma inércia tão grande que era a sua bagagem que você já estava carregando, que era difícil fazer isso. Só uma pessoa com muita força de vontade conseguiria mudar um futuro que já estava meio traçado. É o conceito do navio, né? O navio, ele tá caminhando com a correnteza. Isso. E eu preciso ter muita força para jogar ele contra aquela correnteza. É por isso que eu não jogo Assassin's Creed Black Flag. Exatamente. E a última coisa é que o judeu médio do período da Bíblia, por exemplo, já tinha uma outra visão. Vários momentos onde você vê... Eu falo desses dois povos, que são os dois povos que eu estudei, tá ligado? Foi o povo judeu e o povo grego, assim, que eu mais peguei. Que ele tinha uma visão de que, tipo, Jesus... Foi escrito que Jesus, ele tinha que ir pro Egito quando era pequeno. Aí Moisés sabia que tinha sido escrito isso e falou: não, meu filho é Jesus e ele é o Messias, então eu tenho que ir pro Egito. Moisés, eu falei? José. José. Você falou Moisés. Rapaz, essa Bíblia do Kelly é uma surra. É o Vingadores da Bíblia. É que eu não cheguei em Cantares. É versão alternativa, Rogério. Espero chegar em Cantares. Aí, o que aconteceu? Ele fala assim: já que eu tenho que ir pro Egito pra fazer cumprir a profecia. Ele vai pro Egito. Então a profecia você tem que cumprir porque você quer. Foi profetizado, e pra provar que você é a pessoa, você faz. Uhum. Mas não é que você tem que fazer, entendeu? Diana Arnos disse: eu falo muito de judeu e grego, que é os povos que eu mais peguei. Quer, né? Inclusive... Vírgula, Marcos. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O nome da minha família, por parte de pai, é Keller, e que é um nome judaico, e o nome da minha família, por parte de mãe, é Melquiades, que é um nome grego. Então, provavelmente, gregos e judeus estão pegando Diana. Em meu sangue nesse momento. Previu o futuro. Mas o grego, bicho, é só ter um buraco. É isso. Pra dar um grego beijo. É isso. Oi? Ai, meu... Ai, meu papai do chão. Enfim, gente, isso é muito bonito, isso é muito legal. Muito lindo. Mas o profano médio... O que ele está dizendo na internet, André? O que ele está dizendo? Ele vai se consultar. Do tipo, como vai ser o meu futuro? É essa a ideia que as pessoas têm, né? Consulte-se, por favor. Juliana. Não, mas é interessante, porque quando a pessoa, uma pessoa séria de oracular, ela geralmente fala que não é que você vai ler o futuro, mas seria uma questão de aconselhamento, que dentro da questão puxada, existe uma maneira de você sair daquilo, né? Então é mais uma ideia de você sair da animosidade, você sair do gelo pra ir pro movimento, né? Pra sair daquela situação e se resolver, né? É muito mais uma questão de ação ou desação do que temporalidade, no caso, eu vejo. Tu me perdeu aí pelo meio aí. Puta que pariu. Daqui a pouco eu volto. Ele tá falando que é uma mistura da visão grega com o judaico. Valeu. Não, ou mas não. Deve ser, não sei. Eu não parei pra analisar, eu só tô falando o que vem pela minha cabeça, o que é como outro carro desgovernado. Mas escolhendo o muro que eu vou bater agora, não, é isso mesmo, Ju, porque tem muita gente de oracular, que não só de runa, mas de... Eu não sei, que realmente fala que consegue ver o futuro. Como é que é isso? Eu não. É aquela série do SBT. Eu não. Que série do SBT? Visões da Raven. Visões da Raven, sim. Eu não duvido. Só que a pessoa que consegue ver o futuro, ela não é boa da cabeça. Você vai querer se consultar com alguém. Porque, mano, pra você acessar o futuro, tu vai ficar perturbado. Eu não duvido que existam pessoas que possam ver. Eu acho que, inclusive, tem muita gente. Só que essas pessoas são teus parafusos a menos. Entendi. Tu vai querer conversar com ela? Você vai entender alguma coisa que ela vai falar? Não. Provavelmente porque é uma pessoa vinda do futuro, tal qual nova teoria da conspiração do Trump. De acordo com o Foucault, o louco possui um espaço na sociedade, inclusive, muitas vezes, como um arauto do divino, um arauto do tempo. Alguém então, que está desconectado. Exatamente. Justa certa. Eu tive um momento na minha vida em que eu tava muito fora da casinha. Eu tava fora da casinha, Andrei. O cara é drogas. Isso. Não era drogas, quem não. Quem tá te falando isso é a Lívia na casinha. A Lívia na casinha, falando, eu tava meio fora da casinha. E o mundo lá fora, era muito louco? Tipo, era... É tenso. Você viu o futuro? Não, mas sabe aquela sensação de tipo assim, ok, já sabia que isso ia acontecer, tá tudo bem. A pessoa não se pega pra nada. Chega em casa, liga pra fulano... Que não sei o quê, mas não tava na casinha. É uma aquela pessoa que adquiriu presciência. Você tá percebendo antes. Entendi. Um precoce. Não é previsão. Ela puxa os fios ela pra trás. Ela sabe. Ela puxa o futuro, os fios do futuro, como se fosse cavalgando não. Um cavalo. Como se, não, é, ela puxa, é como se tipo fosse um cuecão. É que a lei tá errada. Dando cuecão entendeu? No tempo. Ela tipo aquele filme do Nicolas Cage, que ele enxerga nossa, dois minutos no futuro. Filme bom pra caralho. Bom pra caralho. Eu nunca vi esse filme. É bom. A merda. Então. Deixa eu dar mais um exemplozinho, vai. Rapidinho. Que eu sempre falo pra galera que se consulta com tarô comigo, né? Normalmente falo pra galera, olha, essa carta aqui, essa posição, ela representa não o futuro, mas representa aquilo que se você continuar nesse caminho, tá arquitetado pra ocorrer. E não é que eu tô prevendo o futuro, tá ligado? É tipo assim, é uma visão de cima. Um cara isso, que tá, é uma visão de cima. Eu tava fora da casinha porque eu estava... Bem assim. Com problemas... Você voava. Meus, então eu disse assim, vou me desconectar. Vou sair de férias. Vou desligar a luz da casa e vou sair de férias. Você desligou o gás? Desliguei o gás, desliguei a luz e saímos de férias. Então eu tava numa situação mais ou menos assim, tipo, vendo a situação, a vida acontecendo. E você olha, é muito mais fácil você analisar as coisas. E isso não é exatamente uma previsão. É tipo assim, se eu tô em cima de um prédio, um exemplo que eu costumo usar, e eu olho pra baixo, eu tô vendo uma veinha atravessando a rua e tô vendo um cara vindo a milhão do outro lado. E pelo meu conhecimento básico de física e observação, este cara vai pegar esta velhinha na... meio certinho, exatamente. E o que você, como cidadão de bem, faz? Eu sento e assisto. Não. Exatamente. O que eu tô dizendo é que eu não tô prevendo. Se eu falar assim, senhora, sai da frente. A velhinha, se for surda. É, se eu falar alguém, salva ela. O cara fala, nossa, você previu que ela ia... Não, você tem que gritar, olha uma fila. E ela vai. Ela sai do lugar. Ô, bingo! Olha o bingo! Agora não ofendemos mais anões, né? Ofendemos velhos. Vamos focar nos velhos. Isso não é previsão. Você tá vendo no local assim. A carta ela tá vendo os pontos, né? Isso que a gente normalmente fala. Era mais ou menos exato. Isso. Só que para as pessoas parece, nossa, você. O que você disse aconteceu, porque Lívia. As pessoas são burras, né? São. Não diz isso. Acho que são. Não diz isso. Pode não ser todas. Não, não são... diz isso em voz. Não alta. É os ouvintes. Não é isso. Não é os ouvintes do Magicando, mas tem uns ouvintes nos podcasts aí que só pode, cara. Dependendo do podcast. Tem os ouvintes do Magicando. Olha, Andrei. Sabe o que é legal? Eu não pensei em podcast nenhum, mas algum vai se ofender. Sempre. Com certeza. Alguém vai. E sim. Mas, Andrei, o que você estava querendo dizer, me coloca no track de novo, é que mundano médio acha que é uma linha e que provavelmente é, tipo, checkpoint. Tipo, Ah, aqui vai acontecer isso. Uhum. Então, beleza, eu vou pegar o... Em vez de eu aceitar o trabalho no Bandersnatch, eu vou fazer outra coisa. A Máquina do Tempo, aquele filme ruim, o mais recente, que tipo, não importa o que o cara fazia, a mina sempre morria, tá ligado? Mas aquilo no livro acontecer. É assim. Então, mas eu tô sendo outro filme ruim. Enfim. O nosso ouvinte sabe de tudo eles vão. Isso. As pessoas pensam como uma coisa que, tipo, nossa, aquilo vai acontecer, posso tentar mudar. Tá. Mas e o... E aquela galera do o avião vai cair... Na Avenida Paulista, no dia X. E eu tenho a prova. Estamos esperando. Ó, eu vou dar um exemplo. Vamos ver se bate com o que você tá falando. Eu acho que não, mas é o seguinte. Essa semana, acordei, aconteceu um negócio muito louco comigo. Sonhei que eu estava num lugar que parecia um restaurante, porque tinha uma mesa comprida, assim. E nesta mesa só tinha mulher sentada, só menina. E a galera conversando, papapá, tomando umas, não sei o quê. E do meu lado, tava sentada... A Vitória, lá do Sinistro Feminino. E de repente, ela se levantou. Calma aí. Você vai contar essa história mesmo? Vou. Não, tá ela bom. ela sabe. Não, é normal. Ela levantou e ela catou a minha mão assim. E aí eu automaticamente peguei na mão. Segura na mão de quem tava à minha esquerda. E foi fazendo, tipo, um tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Tipo, foi aquele ligando. Episódio do Chaves, eu já vi. Tipo aquele episódio do. Cara, do piripaco Chaves? Não, é da eletricidade. É isso aí, o piripaco. Então escuta que você vai gostar do que eu vou contar. De repente, a Vitória tava falando. Tinha um Exu nela. E ela começou a falar. Ela falava, fulano de tal, avisa fulano de tal assim, assim, assado. E eu sentia passar por mim, eu sentia quando o Exu encostava nela e ia embora, encostava. E eu sentia passar pelo, e provavelmente todo mundo. E eu ouvi um nome, claramente, ela dizendo assim, avisa essa pessoa que se essa pessoa continuar com esse estilo de vida, essa pessoa vai morrer. Tome tento. E Lucas eu Pessota. Não era o Lucas Pessota. Mas a pessoa faz falta. Então, eu não sei porque eu não conheço. Aí eu peguei e escrevi pra ela. Fiz assim, ó, eu sonhei assim, assim, assado, pó. Ela fez assim, olha, eu conheço uma pessoa com esse nome. E o que você está falando faz muito sentido. Valeu pelo telefone sem fio de Exu. Vou avisar a pessoa. Telefone sem fio de Exu, anota aí. Essa é boa, hein? Essa é maravilhosa. Realmente. Vitória, essa é pra você. É incrível, cara. O Exu baixou no sonho numa pessoa que não era quem tava sonhando. Não. Eu ouvi a mensagem e aí eu falei, eu não conheço ninguém com esse nome. Vamos ver se ela conhece. Porque as outras pessoas eu não lembro a cara. Eu não lembro, mas eu lembro que era menina. Sabe o que é isso, Julia? O quê? Isso é informação trafegando entre o tempo e o espaço. E sabe o que é isso, Pedro? De formas bizarras, porque é assim que ela faz. Avisa o Pedro, é o Pedro. Para com essa putaria, Pedro. Essa não era Pedro, tá não. Foda, Pedro. Você, Pedro. Pedrão. Se controla. Você, Pedro. A gente sente sua dor. Que taca a mão no pau sempre. Nunca tira. Então. E não é o dele sempre. E aí? Que porra é essa? Eu não sei explicar. Eu sentia, porque os meus sonhos têm muita sensação. Eu sinto frio, calor quando alguém bota a mão em mim. Eu sentia, porque ele assim, ele, esse Exu meio que ia, chegava e ia embora. Cada hora ele trazia uma mensagem. Eu sentia quando ele tava encostando nela, porque meio que vum, passava por mim. Que porra é essa? Como que eu vou interpretar isso? Isso é uma previsão? Não sei se é uma previsão. Eu não interpreto isso como uma previsão. Depende se a pessoa morrer. Não, isso não é uma previsão. A pessoa deu um conselho, tipo, mano, tome então, tempo. Mas pra galera, gente, isso é uma previsão. A gente só descobre se é uma previsão depois que ela acontece ou não. Olha, então, nesse caso, só se o cara não mudar o estilo de vida e se fuder. É, aí você sabe que foi uma previsão. Se não, cara, só normal. A mesma coisa tarô, cara. Você é saiu que, lá, é que o cara a tua, vai. A tua avó chega, meu filho, leva um casaquinho. Você vai se fuder se não levar. Aí entra o viés de confirmação. A sua avó sempre fala pra levar o caso aqui. Você só lembra, você se fode. E aí o nosso Vinícius, ouvinte, Alvarenga, falou, o Exu discou o número errado. Sim, Vinícius, provavelmente. Olha. Mas chegou, mas a mensagem chegou nela. Mas eu tô falando daquela galera que, por exemplo, o Gilmar do Efarsa e sempre gosta de desbancar, né? Que é que a galera que faz o seguinte, pra provar que fez a previsão, o que que ela faz? Vai no cartório, perdão, agora eu entendi o que você quis dizer. Mas isso é truque. Eu fiz uma digressão muito grande e agora eu entendi. Não, mas eu acho que é válido também. Porque assim, existe uma desdobramento que a gente pode tirar daí também. Mas que existe aquela galera, que é essa galera que geralmente vai em programa da tarde na Rede TV, ou na Record. Na Record geralmente tá passando algum picareta. Ou no, enfim, qualquer dessas Band, qualquer coisa assim. Mas geralmente programa de fofoca. Aí a pessoa vai e fala, ó, tal coisa vai acontecer, tal coisa vai acontecer. É dessa mesma galera, que é, às vezes, um desses videntes, ele vai até o cartório e ele registra uma carta, né, com a previsão X. A carta fechada, tá selada, ele coloca lá com o dia tal, pra marcar que foi realmente antes, e quando a parada acontece, ele tira do cartório e fala, ó, gente, eu previ, olha só quando eu coloquei no cartório. Sabe o que essa pessoa tem? Que me fudeu. Ela tem conhecimentos de Excel muito bom. Ela fala, vou mandar esse porrilhão de mensagem aqui pra todos os cartórios do Brasil. Porrilhão, você tá louca. Aí coloca um monte de... O Silvio Santos vai morrer. Não, quem vai morrer vai ser a Dercy. Quem vai morrer não sei o quê. É mais fácil do que isso. Você imprime um bagulhinho em branco. Reconhece no cartório. Falando assim, a pessoa deixa um espaço em branco. Vai morrer no dia, deixa outro espaço em branco. Tem um amigo aí no cartório. Aí você pega, leva no cartório e fala, eu quero reconhecer. Firma. O que o cartório tá validando é só que você assinou aquele papel e que a assinatura é sua. Não o conteúdo. Não o conteúdo. Aí depois que a pessoa morre, você vai lá na tua impressorinha, coloca o papel com muito cuidado, imprime onde tem que imprimir pra ficar bonitinho e já era. No Brasil tinha gente que fazia isso à mão no cartório, mas sempre deixava espaços nas bordas isso. Pra colocar e colocava tipo 30 previsão. Não acontecia nenhuma delas, mas aí uma delas ele aproveitava e escrevia lá, ó, isso aqui aconteceu. Tem um chumaço desse. Aquela coisa, né? Todo dia sai de casa... O cara nem precisa deixar no cartório. Ele só leva de volta pra casa. Eu tava pensando que era um negócio mais animado. Pelo menos o cara era organizado, né? Era mais animado. A pilantragem é sempre na base da simplicidade. Exatamente. Todo dia sai de casa, o mané e o bom. Então vamos... Já que a gente já falou sobre o futuro e tal, que na verdade esse episódio do futuro o pessoal nem escutou ainda, né? Vamos falar então das previsões que o pessoal tá falando aqui. Tem essa galera que fala sobre orixá, ano do orixá. Que porra é essa? Ah, hoje é o ano de Ogum, hoje é o ano do... Eu queria muito ter o Grola pra falar disso, assim, porque ele tem as opções. Você sabe o que ele ia falar? Posso fazer Faz a vozinha. Só uma bosta! Só uma merda, é isso que ele ia falar. É uma merda! Então, não existe isso. Como é que o pessoal... Mas como é que o pessoal diz que faz? Cara... Não é que não existe. Existe. Agora, se isso aí... com que se alinha, são outros 500. Porque, por exemplo, tem um monte de gente que está falando que este ano é o ano de... Ogum, esqueci. Né? Ogum. Só que aí chegou uma outra moça e disse assim, não, vocês estão errados, esse é o ano de Exu, beijos. Qual foi a régua? Ano 2017, teve gente falando que era o ano de Ogum, aí o próximo ia ser Oxalá, aí agora é Ogum de novo. Isso é baseado na astrologia? Então, cara, aí que tá muito louco. O que acontece? Isso aí é baseado, abre aspas, na astrologia, pra falar daquela ordem de planetas. A ordem de planetas, que é a ordem caldeica. Uma ordem que o Grola pode explicar direitinho e tal. Mas não é baseado nem na ordem caldeica isso. Normalmente uma galera do terreiro X... que recebe uma entidade e tá te falando, ó, esse ano é meu ano e o pau vai comer. Mas o pau vai comer talvez pra eles, ou talvez nem coma, você entendeu? Nem sei se foi a entidade que baixou ali. É uma espécie de previsão dadaísta. O cara coloca todos os orixás dentro de um saco, tira um e fala assim, este é o ano de... balança o saco. É que é até fácil, tipo assim, esse ano vai ser um ano de batalha. Cara, desculpa, desde que eu nasci... Dá pra ver um ano que não tenha sido. É, cara, só tô na guerra, você entendeu? Ah, esse ano vai ser um ano de vitória. Porra, se você briga sempre, alguma vez você ganha, você entendeu? Ah, esse ano vai ser um ano vitória, né? Sempre que você tem um conflito, tem vitória de um lado e derrota do outro. E aí? Você não pode. Tipo, se você tomou no cu, não quer dizer que não tenha sido um ano de vitória. Exatamente. Não foi sua. Exatamente. Então... até porque você chama Marcos, né? O Vitória Marcos pode ter se dado bem. Beijo, Vitória. Saudades. Mas então não existe. Isso é papagaiada. Não existe. Não. Não, não. Existe pra alguém. Existe. Existe pra alguém. Não, não, não. Aqui é o Magicando. Aqui a gente tem que cagar a regra. Se não cagar a regra, não tem problema. Estou cagando a minha aqui. Não existe, não. Não existe, não. Tem ouvinte aqui falando assim, mas não pode nem ver isso agora, porque não sei quem vira só em agosto. Ai, cara. Sendo fiscal, caralho, hoje. Orixá tendo fiscal agora? Mãe. Tem sim. A Raquel é dos Paranauê. Beijo, Raquel. Ela falou que tem terreiro que vê nos búzios qual é que é o orixá do ano. Teve ouvinte aqui que também falou que a moça que falou que era do ano de Exu viu nas cartas. Então, assim. Ou seja, cada um vê o que quiser. É o que eu tô percebendo aqui. Isso, André. Não é tipo, por exemplo, o calendário chinês que. Que é sempre aquele. Acho que é o porco desse ano. É o porco. É porco. É o porco de quê? Será que o Palmeiras ganha alguma coisa? Porco de madeira. De madeira? Não sei, eu tô chutando. Porra. Pode ser de cerâmica, de gesso. Ah, uma maquetinha. Você tá na China? Não. Então não faz sentido. Não mesmo. Nem lá, acho que faz muito. Mas, por exemplo, tem coisas da astrologia que eu vejo que, por exemplo, eu escutei falar no ano passado que esse ano seria o ano de Saturno. Então, também temos problemas. Falar não é de Marte? Marte, já falaram no Réveillon, porque tava posicionado. Mercúrio, Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Júpiter, Saturno. Pau no seu cu. Deve ter trocado a ordem. Eu não acredito que as pessoas criaram uma música pra complicar ainda mais essa porra. Não, eu sei agora. Eu só esqueci os três últimos. Plutão. O que aconteceu? Netuno, Plutão nem. É que os três últimos. É tipo, acabou a música, então vai ter que. É planetoide, não conta. Tadinho. É o porco de terra. Porco de terra? Da hora esse porco. Quando vier o porco de ar, aí vocês me avisam. O bacon vem voando. Mas como é que funciona isso? Então. Não funciona assim, exatamente assim. Porque o cara tá contando a partir de quando? A partir do ano zero, do ocidente? Que o ano zero foi feito... Aleatoriamente. Aleatoriamente, depois, entendeu? Depois ele descobriu que o ano zero, na verdade, era o ano dois. Então, da onde que o cara tá partindo? Porque o Gregório? A astrologia precisa de um ponto de partida. O Gregório pulou. É, o ano o zero que ele tá partindo, né? Da onde ele tá partindo. Esse zero tem entrega. Estou fazendo... Entendeu? O que você pode calcular, se você quiser fazer um cálculo, é você pegar o ano do seu nascimento, qual que era o planeta que tava em maior demonstração, e segue a ordem caldeica para ver ao longo dos anos qual que bate para você em cada ano. Mas aí tem o planeta para o Vinícius, planeta para a Juliana, planeta para o Andrei. Ah, se tivesse eu já tava lá. Planeta entendo. Para a Lívia, que é o Hercolobos da Lívia. Gente, as pessoas acham que... Você pode trocar por Nibiru quando quiser. Eu sou oficialmente uma Nibiruta? Se você se identificar, berro. Ercolumbina. Bota aqui no perolário, Nibiruto. Não, mas aqui uma ouvinte, ela me corrigiu, né? Que não, é a Jaqueline. Ela falou que Saturno é a regência maior, embora eu não saiba te explicar isso. Haha. Eu realmente escutei isso. Tipo, na verdade, eu talvez tenha confundido. Talvez eu tenha visto o ano de Marte, mas que teria uma regência maior que, tipo, não seria do ano, mas seria um dos próximos 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. Seria até 2020, blá. Então, você tem aí os cálculos de era, que você tem os 7 planetas internos, né? Que são os planetas que vão falar da sua personalidade. Você tem 3 planetas externos. Você tem a regência maior, que tá em Saturno. Mas aí é da era. Mas não quer dizer que o ano é de esse. Você entendeu? Quer dizer que a energia da foice tá rolando por aí pra galera. Então tá rolando. Mas isso não é anual. Isso é uma coisa... E tipo assim, mesmo os planetas externos, ele é uma coisa mais recente. Tem uma galera que caga grande pra planeta externo. Caga grande mesmo. Deixa eu falar um negócio. Vocês acreditam mesmo com a pedra que tá flutuando no céu a 1 milhão de anos-luz da porra do planeta Terra? Vai fazer algum efeito na tua vida? Quando essa pedra cair na sua cabeça... Caralho, o dia que Saturno cair na minha cabeça... Os dinossauros essa pensaram conversa assim. Vai ser muito pouco importante. Os dinossauros pensaram assim. E olha onde eles estão hoje. Nos museus. Não. Estão abastecendo tentando, meu carro. Estão tentando dar abracinhos. Não conseguem. Então, não. A gente já falou sobre isso. Que a porra do planeta é só um exemplo, né? Isso é uma colocação da galera. Sim. Ou seja, é uma loucura desgraçada, né? Isso. Confere. Gente, acabei de descobrir que eu sou do signo do macaco. Que não tenha. Eu sou o carneiro. É macaco de quê? De que elemento? Sei lá, de que macaco. Eu sou rato de madeira. Eu sou serpente. Eu sou serpente. Não, não pode. Você nasceu no mesmo ano que eu? Acho que sim. É? 84? É. Ah, então você é rato. Tamo junto. Que nojo. Eu sou de serpentes. Você sabe o que a serpente come? Ai, que delícia. Ratinhos. Oi. Você sabe que o carneiro come? Se demo bem. Cadê? Hoje tem. Hoje tem. Hashtag hoje tem. Ui. E é isso aí. Ai, imagens mentais. Mas assim, eu acho que esse negócio dos orixás, da regência do ano, é tipo assim, ai, todo mundo fala de horóscopo. É o que precisa fazer alguma coisa que seja original agora. Ah, já todo mundo já fala do horóscopo chinês. Eu sou um macaco, não sabia nem que tipo de macaco que eu sou. Homem macaco. Eu sou mulher. Mulher macaco. Ó, eu vou ler aqui uma previsão aqui do coletivo Sinistro Feminino. Opa! Ó, o pessoal fala aqui que é um ano de Júpiter e o rei está nu. Sinto muito. Rapidamente, isso foi publicado dia 30 de dezembro de 2018, tá? Antes Boa de... data. Não foi agora. Tipo, ah, Davos. Pá, vou fazer. Não, tá aqui. Sinto muito, mas nesse ano eu vou ter que ser aquele portador de maus augúrios. Poucos astrólogos vão ser corajosos o suficiente para trazer essas novas, porque é ruim para seus negócios. Afinal, quem quer ler sobre sombrios presságios ao invés do usual, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender? Nessa época do ano, surgem vários regentes astrológicos, dependendo das muitas vertentes da astrologia que estão por aí. Mas, mesmo assim, duvido que surjam muitas previsões que escapam do fofo e brilhante futuro. Calcular o regente do ano através da astrologia tradicional é algo que pode ser feito de muitas formas. Bonatti, em seu Book of Astronomy, nos dá um sumário de regras e depois dele, muitos outros trouxeram uma grande variedade de interpretações para eleger o regente do ano. Ao que é chamado de revolução, quando o Sol entra em Áries, e isso nos dá uma ideia de que irá acontecer em uma determinada região, cidade ou país. O método mais simples é calcular a dignidade dos planetas e aquele que marca a pontuação mais alta quando o Sol entra em Áries. Eu já sei que o Plutão não tem, porque ele já não tem mais muita dignidade. Será que então... Coitado! A culpa não é minha. É verdade. Coitinho. Naturalmente, antes de fazer isso, precisamos ver se o planeta que rege o ascendente está bem posicionado e dignificado. Se assim for, o planeta será o regente mesmo que tenha menos dignidade. O mesmo vale para a décima casa e blá blá blá blá blá. O planeta com mais dignidade será Júpiter, tanto por regência como por triplicidade. E por isso ele será de fato o regente. Amém, que eu tô trabalhando bastante com Júpiter. Boa, estamos precisando, né? E eu termino aqui. Meu conselho seria dar um passo para trás e cuidar do que é importante. Sábio será quem evita, ser arrastado ao drama que se desenvolverá de maneiras surpreendentemente radicais, graças a esta aflição de Marte, que desempenhará um papel significativo no próximo ano juntamente com a Lua, que isolada trará muitas frustrações e tristezas. Cuidar da família, não obrigado, a estendida ou de sangue, em investir tempo e interesse nos aspectos comunitários trará bons frutos, crescimento e prosperidade. Esta vai ser a única forma de bem-estar real. E será um grande aprendizado para a população brasileira. Vai ser o ano para aprender-se a viver coletivamente. Talvez esse seja o ano do remédio amargo que nos construirá e destruirá como nação. Kati e Nicolai Friswold. É, o que vocês acham? Falou. Não entendi nada. Oxe, amigo. Não, mentira. Não, acho que entendi, sim. Eu tenho muitas ressalvas com astrologia, só isso. Meu resumo é o seguinte. Vai ser o dia pra você guardar aquela plaquinha do... Ou, vai ser um ano pra você guardar aquela plaquinha do... Eu te disse. Não foi isso que eu entendi, não. Eu entendi, tipo... Você sabia que essa merda tava vindo? Essa merda virá, irá sentar na sua cara. Eu acho muito arbitrário você definir que durante um ano as coisas serão desse jeito, sabe? Sim, sim. Aí vira um ano, ah, agora mudou tudo. É. Além do mais que eu vou ter a impressão, eu não sei pra Ju, mas eu tenho a impressão de que, tipo, se eu faço uma leitura de tarô, ela tem uma validade de uns 2 meses, estourando uns 3. No assim. Máximo. A não ser que a leitura diga algo contrário. Tipo assim, você tá muito parado, isso aqui vai se arrastar. Ou tá tudo muito rápido, semana que vem tudo muda. Mas ela tem uma validade, assim, nos 3 meses. Então, mas não pode ser algo meio diluído, daquela sensação de quando termina o ano, você olha pra trás e fala, esse ano foi uma merda. Esse ano foi legal. Poxa, esse ano foi próspero. Pode. Mas a gente, de qualquer jeito, a gente tá falando que... E a Kati mesmo, a Kati e o Nicolai, eles falam no texto aí que você deu, uma lida, que existem várias formas de calcular. E são formas diferentes. Dependendo da forma que você calcula, também pode dar resultados diferentes. Mas ainda é tão aberto que no período de um ano vai acontecer tudo isso aí, como aconteceu no ano passado, e mais coisa do outro. Sim. Entende? Eu acho que viés de confirmação entra na jogada. Ele não tem uma precisão tão grande. Assim como vai ter pessoas que não vão sentir isso, sacou? Vai ter pessoas que não vão perceber isso. É, o dono do Banco Itaú provavelmente não vai sentir nada disso. Isso que eu ia falar. Esse cara nunca teve um ano de luta, velho. Esse cara só tem ano de glória. Uma criança na Somália. Esse ano é o ano de Júpiter, criança na Somália. Se prepara que vai estar maravilhoso. Grau, deixa eu fazer uma pergunta pra você bem rápido. O que você é? Você que chegou agora aqui, tal qual o Papai Noel, trazendo presentes. Foi ótimo. O que você acha desse negócio da galera de que esse é o ano de Júpiter, Ogum? Eu tava ouvindo no carro, cara, tá, enquanto vocês estavam falando. E aí? Olha, eu já sentei pra fazer uma porrada de cálculos pra tentar entender como funcionam as agências astrológicas anuais. Ah, o ano de Júpiter, o ano de não sei quem. Não cheguei a conclusão nenhuma. Uhum. Então, é, eu sei que teve uma porrada de anos de Saturno seguidos, que eu não entendi o que estava acontecendo. Então, eu não cheguei a conclusão nenhuma. Em relação a orixás, cara, na moral, cada pai de santo joga os búzios e fala que é um. Não tem lógica, cara. Não tem lógica. Então, esquece essa parada, velho. Ou abraça, né, de vez e vai embora. É, ou abraça, enfim, define seu paradigma e abraça, ou desencana, cara. Porque eu acho que isso tem sido utilizado mais pra foder a cabeça de muita gente do que pra ajudar, necessariamente. Então... Muito obrigado. Isso aí, palmas pro Gal. Então eu acho que isso é uma merda. Obrigado, era isso que a gente precisava. Isso tem que virar um botão. Mas sempre precisa. Isso é uma merda. Um botão aqui em cima da mesa. Sim. Mas é aquele aplicativo igual o do Faustão. Cara, tem errou. Nossa, né? Valeu, falou pra vocês. Falou, Gal. Obrigado. É legal que esse eco parece que o cara tá entrando no Hades, né, cara? Vamos voltar aqui pra pauta. Vamos. O que a Márcia Fernandes falou do futuro 2019 no dia dela? Bom, vou até abrir aqui. Peraí que eu não sei. Parece que a Márcia Fernandes tá se vendendo agora como Sense Márcia mesmo, né? Sim, ela super abraçou o meme. Ela curte a página. Ela fala... Total, ela fala assim... Às vezes as pessoas ligam pra rádio falando assim... Ah, eu conheci você na internet do meme, mas eu ouço o seu programa. Ela ama... Ela super abraçou, inclusive ela levou os criadores da página pra fazer um programa ao vivo com ela. E eu vou te falar mais, tá dando umas dicas que muita gente tem que ouvir, viu? Por exemplo, para de ser doida. Para de ser doida. Para de querer o que você não pode ter. Tem muita merda? Tem, mas tá falando menos merda que tua avó, tia. Eu tô chocada aqui. A Márcia Fernandes, a sensitiva Márcia Fernandes e as previsões pra 2019 no BuzzFeed. Genial. Sim, o vídeo do BuzzFeed dela é maravilhoso. É muito bom, é muito engraçado. Beijo do coração. Mas foi umas coisas assim, tipo, pra parar de ser doida, aquelas coisas. Márcia Fernandes, tá convidada aí. Eu quero muito Márcia Fernandes aqui. Esquece que eu falei no passado. Esse ano nossa, a gente vai fazer... Nossa, tava Márcia Fernandes fudidamente. Esse ano a gente vai fazer o prêmio Olho do Cu da Pirâmide... E nesse prêmio vai o maior ocultista brasileiro de prata, né? E mundial. Maior ocultista médio brasileiro. Você, você pode vir aí e vai retirar o prêmio quando quiser, tá aí com a gente. Tem várias categorias. Vai ser aquela. Tem. O ocultista influencer. Tem. Ocultista da rádio. Exato. Ocultista médio. Ocultista da internet. Ocultista Team. Ocultista Team. Quem? Revelação. Revelação. Decepção. Prêmio Flávio Watson. Branding. Como que vai ser o prêmio Flávio Watson? Vamos explica. Ah, tem que ser o melhor prêmio. Sim. Esse ano vai ter. Tem que ser o melhor prêmio. Vai ser um boost do Flávio Watson que a gente vai entregar. Ah, que lindo. É aquele quero esse prêmio. Ah, eu vou quero. Eu preciso pra ganhar esse prêmio. Eu quero. Beijo, Flávio Watson. Eu vou moldar esse prêmio. Vou fazer um molde. Vamos voltar, gente? Vamos. Márcia. Planeta Regente 2019 é Marte. Ponto pra Marte, hein? Menos um pra Saturno. E aí ela fala que é planeta da encrenca. Marte é planeta da encrenca. A Lua está fora de curso em janeiro de 2019. Vou fora de curso, tem uma galera no emetismo que caga de medo, cara. Tipo, tem os horários de Lua eu fora de curso. O que é? É quando vai dar merda. Assim, a chance de dar merda é... Os gremlins estão soltos. Os gremlins astral estão soltos pra te fuder no teu ritual. E a galera faz as coisas fora do horário de... Fora de curso. Do horário de fora de curso por medo de dar bosta, assim. É o horário de louco. Cara, a gente precisa de alguém que manje desse negócio aí. Tô te explicando aqui agora, acho que cara. Não, precisa, não, manje, manje assim de verdade. Assim. Você tá falando que eu tô falando tá bosta tá cagando aqui, na tua cabeça. É isso que exatamente. Tá bom. Kelly, você não presta, você é um cuzão. A gente não precisa de você. Você tem esse direito. Márcia Fernandes diz que não é um ano de paz, mas é um ano pra tirar a pessoa do lugar, para movimentar. Sai dessa cadeira. Então tá bom. Tá bom. Obrigado, Márcia. Então. Ela tá falando. Saia, seu... Ocultista médio. Sai, olha, olha aqui. Ah, mas esse já foi. Poxa vida. Que era na virada do ano. Ela mandou falar assim, o feitiço de Márcia pra ganhar dinheiro. Um emprego. Coloca o indicador esquerdo na taça de champanhe e passa a bebida na sobrancelha esquerda. Caralho. Faz e me conta pra depois se dá certo. Mas aí já passou o ano novo, né? Quer dizer, se você está na linha temporal que tá acontecendo ano novo, faça isso. Ela diz que 2019, o dia da semana mais forte é a terça-feira. Tudo que você for fazer de importante, que você quer que dê certo, pedir aumento, marcar o date com o crush, olha que moderninha, faça na terça-feira. Faz sentido, porque segunda-feira... Ninguém gosta de segunda-feira. Não, segunda-feira não serve. É o dia da lua, é uma merda, preguiça, desgraçado. Na terça-feira, o teu chefe entendeu que ele vai mas ter que trabalhar. Se você marcar com o crush na terça, até vocês saírem na sexta, dá pra dar um monte de merda. Mas faz sentido, porque se é Marte, guerra, terça-feira é ação. Tir, é, ação. Que é vitória. É Deus fazer, da justiça, lá, da guerreira. O Andrei dormiu, gente. Andrei dormiu. O que mais, Andrei? Então, a Elza Keiko, que ela tá iniciando um canal no YouTube, boa sorte aí, Elza. Você é um amor, Keiko Alina. Ela falou que diversas mulheres tiraram um tarô pro ano e rolou uma parada sinistríssima. Que foi, tiveram previsões muito parecidas. Vamos tirar uma rápida agora, então? Pra gente ver se bate com ela? Vamos. Ou na próximo bloco. Vamos agora? Então, segura, para tudo. Você acha que você sabe o que vai acontecer em 2019? Pois no próximo bloco, você vai descobrir o que os magiqueiros acham que vai acontecer. Então, até já. A previsão sinistra da Keiko, que ela falou que diversos movimentos e grupos tiraram de... Foi que era o seguinte. Uma mulher... Isso tem a ver com a política brasileira, tá, gente? De que existiu uma figura feminina que ia derrubar o presidente democraticamente eleito e que aconteceria nesse ano. E, assim, obviamente que isso é uma convergência de muitas tiradas. E apareceu muito esse elemento da figura feminina derrubando essa figura de poder, assim. E aí, essas tiradas elas aconteceram no final do ano para início de ano. Não tem nada a ver com o que tá rolando. Aí tem um pessoal que já tá tentando conectar com algumas coisas que estão acontecendo hoje, né? Data de gravação desse episódio, que a gente tá em janeiro ainda, mas provavelmente esse episódio só vai ser publicado lá pra fevereiro. E que tem muito dessa coisa. Então o Keller agora vai tentar confirmar isso usando o nosso All-Type Tarot, né? Disponibilizado aí pela campanha do crowdfunding do... Qual é que é a pergunta? Rodrigo Grolla? Pode repetir a pergunta? Como é que vai ser o ano político do Brasil? Eu joguei aqui três cartas simplesinho, os arcanos maiores em cima, e joguei um arcano menor pra cada um deles. Uma coisa pra uma tirada mais simples, ela é boa o suficiente. Tem uma certa precisão e até serve. Primeira carta que a gente teve aqui, logo de cara, na minha frente, foi a carta do julgamento. Carta da justiça, que saiu primeiro, logo de cara. A carta do julgamento, ela vai mostrar qualquer questão que tá rolando. Tá tendo uma fechada de conta. Entende que as coisas estão sendo acertadas e estão fechando suas contas, assim, pra ver o que dá. Existe uma certa razão pra se responder as coisas, no sentido de eu quero pôr aquilo que tava sendo colocado. Eu quero equilibrar as situações. Eu quero fechar o caixa. A minha ideia é tentar resolver as coisas e fechar o caixa. É a ideia principal que estava ardendo para lidar com isso tudo. O problema é que essa ideia, ela está acompanhada de muitas coisas passionais. Deu as corações, as de taças. Então, questões muito, muito passionais. Então, há muita ideia de que isso vai acontecer e há muita forma de que... não é errada, mas... não permite que a razão da justiça funcione da forma como ela precisa. A justiça precisa ser seca. Né? E quando você tá molhando tanto a justiça assim, ela fica meio cegada pra lidar. E eu já adianto que eu não peguei... Opa, calma aí. Presente agora tem uma princesa de espadas. Princesa de paus, perdão. Uma mulher. É uma princesa de paus. Pode ser, tem gente que lê como uma figura feminina, mas é uma figura feminina de fragilidade ou de não tanta expressão. Ou que não tem como expressar tão facilmente. Ou que já foi fragilizada e apagada. Ou que já foi fragilizada, pode ser. É uma leitura possível. Já entendi pra onde tá indo. E a gente tem aqui a carta da Roda da Fortuna. Que quer dizer que tá tendo esse jogo e essa força toda pra movimentar. E o que tá em cima? Vai pra baixo, tá embaixo, pode ir pra cima. É, pode... É a mudança do status, né? Acompanhada, especificada pela princesa de paus. Que normalmente ela tá ligado com uma coisa da proteção daquilo que é sensível, ela tá ligado à luta por coisas idealistas, mas que não tem como manter. Costuma tá ligado à questão de diplomacia também, é uma questão que ela tá ligada também. Uma das coisas mais fortes da carta é a ideia de que ela traz a criatividade relacionada à espiritualidade. Né? E aí, tendência futura que a gente tem é o Eremita. O Eremita acompanhado do... 3 de moedas, que quer dizer que vai ser obrigado a rever as bases de muitas coisas para lidar, assim, e voltar para dentro, né? O eremita tem a questão de voltar para dentro, de procurar meditar, pensar, não dá para ter excesso, vou ter que ter cortes, vou ter que voltar internamente, vou ter que me explorar Então, sei lá, se é a política brasileira, a política brasileira vai ter que rever os princípios básicos que estão guiando a política atual, que foram erigidos para isso. Pode ser visto como um encerramento de parcerias e o começo de uma era de isolamento? Ah, sim, sim, sim. O eremita, ele tem essa questão de isolar o lado externo, né? Ele é uma, pra ajeitar o lado interno. E dentro vai ter que descobrir concentração, foco, integração, tentar desenvolver progresso, vai ter que desenvolver uma tendência para causar trabalho em grupo, né? Que o 3 de moedas, ele tem essa questão toda. Refazer as bases dessas conexões. Vocês acham que isso bate alguma coisa com o que tá escrito no bagulho da Keiko ali? Eu... Que, aliás, você não leu, né? Oi? Bate sim. Que é a desconfiança de quem derruba o Bolsonaro. Ah, tá. De quem tira o Bolsonaro. Eu particularmente, Marcos, acho que não cai nada, não. Isso, acho que isso aí é um plano de um longo. Isso é wishful thinking. Nisso daí não me parece que cai nada. O que parece é que dão um chute. Pensando, carregando, os macaquinhos estão pulando. Eu tenho que fazer um desenho disso que eu imaginei. O que me parece que é alguém ou alguma coisa vai lá e chuta um dos tripés que dá no apoio da situação. E as coisas ficam meio bamboleantes. A leitura que eu tive foi que ela não seria necessariamente bamboleante, mas ela vai com um calhambeque empurrado, você entendeu? E vai, vamos ver o que dá, vai indo, ver até onde chega, enquanto você tenta consertar o carro enquanto ele tá andando. É um calhambeque velho, descendo a ladeira, e você tentando remendar pra ele não bater no muro. Praticamente o caminhão do Mad Max. Isso que eu ia falar, com o vibro no Mad Max. Exatamente. Estamos caminhando para o mundo Mad Max. Entendi, entendi. Me agrada. Quem é a nossa Furiosa? Agora vamos fazer então uma questão pro ano, assim. Vamos. Preciso colocar esse comentário aqui. Estão dizendo que a gente precisava autenticar o podcast no cartório. Tá bom, a gente vai entrar em contato com o cartório digital dos memes. Vamos fazer a autenticação. É o 23º CDM. Autenticar o podcast em cartório é coisa de telemita, a Diana é falando. E eu vou botar esse cu no meu nome. Vamos lá, leitura de ano. Vamos, já que o Marcos já falou demais, ele vai preparar agora uma leitura dele, ele vai recalibrar as baterias. Vamos pedir agora pra Juliana Ponzilacqua. Oi. Runa. Você quer? Eu quero Runa. Cada um vai falar de um aspecto? Mesma pergunta? Então, agora mesma pergunta. O que é? Vai dar a mesma coisa. Pergunta pra várias coisas. Não faz duas perguntas pra mim. Tem que ser cada a mesma pergunta pra duas pessoas. Tá, então eu perguntei de política pro Keller. Agora eu quero o aspecto mundial. O que vai ser o mundo em 2019? Ocidente, né? Pro mundo a gente entende o Ocidente. Não, eu quero o mundo, eu quero saber o que a China tá fazendo. Então joga só pra China, porque o Oriente é outra realidade. Aí ela tira e fala, não, então, o mundo vai continuar girando, a gente não influencia nada. Tudo se mantém. É tudo e aí, valeu, quando vai sair ilusão. O Yara. Yara, Yara. Yara. Eita, Lelê. Gente, tá complicado. Saiu o Yara. Tá prevendo o futuro. Não precisa de muito. Olha, vamos falar uma coisa. Aqui aconteceu uma coisa interessante. O Vinícius acertou uma pedrinha de 21 possibilidades. É, olha aí, ó. Olha aí, isso ó. É o quê? O engenheiro. 23, isso na verdade, é mas você jogou. Uma em 24. É uma chance em 8. Que são 3 pedrinhas. 12 ponto alguma coisa por cento de chance. Tá, não é nada de absurdo. Tá, vamos deixar essas imagens. A gente tá tirando umas fotos aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar no post que a Lívia não vai esquecer de me mandar. Só você que vai esquecer de postar. Não, não, sabe o que é isso? Ele tá mandando mensagem para... O futuro. Tá lá. Não, eu tô olhando pro teu olho mesmo. Tô olhando pra você, você vai mandar essa porra depois. Vamos lá, Ju. O que tem em 2019? É um ano que é movido pela dor. Pela necessidade, pelo constrangimento. Qual pedrinha que saiu? Que primeira pedrinha que saiu aqui, primeira runinha, é Naldiz. Que fala muito de uma dificuldade, mas de uma dorzinha, que é algo constrangedor. É a gente passando por situações que você fala... espero que ninguém tenha visto, mas todo mundo viu, desculpa. Big Mac na Casa Branca? Bandejinha de prata? Né? Então, assim, é um ano que fala muito eu interpreto muito também um pouquinho vendo de fora como aquela vergonha alheia que você olha as pessoas fazendo umas coisas, você fala, vixi. Caraca. Caralho, que me caguei bosta. Na frente do crush. Ó. Caguei no maior. Porém, é algo que não vem de graça. Essas coisas não vão ser simplesmente constrangimentos e eles ensinam muito a você se colocar no prumo de novo. É uma reavaliação de modus operandi, é uma reavaliação de como eu reajo a certas situações, para você poder construir de novo e uma base muito mais sólida. Tá? É, como o nosso amigo aqui, que é um futurólogo, já previu, falou que ia sair e gera no final, né? Que justamente é todo mundo olhando, vendo por todas essas coisas bizarras que passou, todas essas vergonhas alheias, dando uma recalibrada no que é preciso fazer, o que é bom, o que é meio babaca, e colhendo resultados mesmo. Apesar de ser um ano muito difícil, é um ano onde as pessoas colhem muitos bons resultados. É aquele negócio, agora eu vou retomar a Márcia Fernandes, que não é pra ficar ninguém parado, é pra mexer. E a gente só se mexe perante situações bosta. Se você tá feliz, ninguém procura alguém pra ler nenhum oráculo se tá, tipo, 100% joia, né? Então, são um monte, é uma sequência de situações bosta, mas que vão mover as pessoas e que vai ter muita gente colhendo coisas bacanas com isso. Mas vai ter muita. É o chute na bunda que te joga pra frente? Exatamente. É a flor que nasce no lixão. Como eu dizia o Racionais, que até no lixão nasce flor. Exatamente. Então vamos lá, Keller, quero fazer mais uma previsão com você. Como é que vai ser o ano do Magicando? Vai ser com o tarô de Tote que eu vou tirar isso. Puta merda, agora vai. Vou mostrar pros ouvintes, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, o pessoal da live, esse aqui é o Altai, que é o tarô do Grolla, que é o tamanho tarô. O tarô de Tote, pra quem não sabe, é o tarô feito pelo, idealizado pelo Sr. Crowley e pintado pela Lady Frida Harris. E olha o tamanho deste filho de uma puta. É uma chaproca, minha gente. É. Dá quase dois do tarô normal. Vamos lá, tirar o ano do Magicando. Oxe, já resolveu o que tu ia falar? Olha aí! Já saiu um pentagrama já. Ó, a primeira carta que deu pro tarô. O tarô de Tote normalmente eu uso com, né, um canhoto aqui. Deu a carta da interferência, o 8 de espadas. O 8 de espadas pro Crowley, ela quer dizer que tem excesso de palpiteiro. Tu jura? A tendência é ter um excesso de palpiteiro. Olha aí. É o intelecto dentro do intelecto regido com comunicação e tal. Então tem aquelas coisas de palpiteiros que quer estragar muito, quer falar muito, sabe? Sabe aquela galera que fala e não vai? Se você tá ouvindo e você se identificou, você é parte do problema. E aí, aonde que tá a questão? Ele fala, inclusive, que alguns projetos devem ser mantidos em sigilo até estarem prontos pra ser lançados. Uau! Olha, a gente ia contar umas coisas aí pra você, mas agora a gente não vai mais não, tá? Beleza? Se fuderam! Em seguida, deu a carta do 5 de taças, que o Crowley chama de desapontamento. Que foi a carta que eu... Caralho. Não lembro. Eu fiz assim, vou tirar uma carta aqui pra gente. E eu falei pra gente e saiu o desapontamento, credo. O desapontamento do Crowley quer dizer o seguinte, cara. Existem coisas que vão e tá na hora de ir, entendeu? Existem coisas que passam e esse é o percurso. As coisas vão e funcionam. E existe uma cobrança informacional, energética, foda-se. Pela responsabilidade de atos que foram dados, entendeu? E, cara, a gente não tem que chorar naquilo que já passou. Magicando, ele cresce, desenvolve, faz parte esse desenvolver. Aceita a perda quando acontecer, e se aconteceu, se já aconteceu, e continue, aprenda com isso e siga isso. O que ele fala, principalmente, é que dentro da carta, ela mostra vários fluxos das taças tocando de um pro outro e tal, e montando um pentagrama, né? Aqui que tá colocando. E ele fala que a grande ideia, essa é a leitura do Crowley mesmo. O desapontamento, ele serve pra que você não minta e não enrole. Você tem que jogar limpo naquilo que tá sendo feito, aquilo que você quer, ele tem que ser jogado limpo pra que haja esse fluxo entre as plantas, né? Pra que funcione isso. Ele representa pra você não ir contra aquilo que você sabe que é a sua natureza, porque é isso que vai desapontar. O desapontamento é tipo assim, é você falando assim, cara, podia ter feito mais, ou podia ter rolado mais coisa, porque você, seu SAG sabe que você era capaz de mais e o que você fez não foi suficiente. Dava pra ter feito mais. Entendi. Não entendi. Mas e a última carta? E a última carta que a gente tem aqui, ela já saiu hoje. É a carta da Princesa de Pau. Tá aqui do lado. Que, aliás, é linda essa carta na... Ah, mas qual carta que não é linda no tarô de Tote? O tarô de Tote é maravilhoso. Você acha que uma são... Tem umas que você acha que é menos, né? Você não é tão show, mas elas são todas bonitas. Eu aprendi com Marisa, que tem Laleocard, maravilhosa, beijo Marisa, que existem 3 desenhos diferentes para o mago no tarot de Tote. E aí eu vi que eu não sabia, eu só sabia de 2. Bonito, ficou bonito, né? Tem uma galera que fica, tem que jogar com os 3, porque um é o mago no começo, no meio e no último. Não, tinha espaço na prensa e ela fez vários desenhos. É um mito, né? Mais legal. Isso aqui é a tendência, pra onde que vai, né? Deu a princesa de paus. De paus. Paus é um naipe fudido, porque ele tá ligado à espiritualidade, à filosofia e à parada que tá indo. É muito bom. Ele tá dizendo que é uma ideia de começo, de caminho. A gente tá no começo do Magicando. Essa é a principal ideia que eu acho que ele coloca. Porque o que ele mostra? Ele mostra que ainda tem muitas discussões e conversas a respeito de filosofia, de discutir a verdadeira vontade, de busca. É uma coisa de buscar. É uma coisa de buscar esse conhecimento para trabalhar com isso. Às vezes tá associado à ideia de alguém que é novo no caminho, ou há pessoas novas no caminho, que estão entusiasmadas para realizar aquilo e quer fazer muita coisa, quer abraçar o mundo e tá sempre dando conselho. Eu acho que é uma boa descrição do que o Magicando tem sido ao longo desse tempo todo e o que a gente gostaria dele ser, né? Que a gente fez um manifesto, é muito legal. E ele mostra uma princesa, né, nadando dentro da chama, assim. E a chama é... E ela não pega fogo. O poder não. Mesmo ela tá sendo adorando. De pau. É Daenerys. É a Daenerys. Daenerys é muito comecinho. Fogo no rabo. Te ver. Aquela Daenerys das possibilidades, né? Antes dela fazer um monte de bosta. Que bonita. Lindo, né? E é isso aí que saiu pro Magiqueiro. Vinícius Ferreira. Pois não. Agora é você. Qual vai ser a sua previsão pra 2019 de algum aspecto que você acha legal? Você que é o host, olha aí. Pai, mas tu me fode. Brasil, mundo. Você tem um monte de economia, cultura. Quem vai ganhar o BBB? Que merda, hein? Calma aí que tu recebendo uma mensagem dos mestres Ascensos. Calma aí. Peraí, deixa eu guardar as pedrinhas que faz barulho. O clássico é dinheiro. Não. Já tá sabendo de jogo. Vinícius, como é que vai ser a espiritualidade em 2019? O que vai estar acontecendo por trás dos panos? Trás dos panos. Excelente pergunta. Vou fazer o seguinte, eu vou consultar o I Ching. Podemos? Been dead, on dead. Vamos lá. Não, Venâncio. Então, vou falar da espiritualidade no ano de 2019. O resultado aqui do I Ching foi o hexagrama 41, que é a diminuição, com uma mutação na sexta linha, que nos conduz para o hexagrama 19, que é aproximação. Pô, mas o que isso significa? Vamos lá. Você aí que manja de Xing, pode pegar o seu livrinho e consultar pra corrigir as merdas que eu vou falar agora. Mas a ideia da diminuição é uma imagem de um lago e uma montanha na beira desse lago. Então você vê o lago pequeno em comparação à montanha. Então, o que se diz aqui é que é um hexagrama positivo, de boa fortuna, livre de culpa. Esse é um negócio que aparece muito no Xing, né? Mas que é, cara, vai lá. Essa é a ideia. Vai lá, Champs. Nisso se pode perseverar. É uma coisa que, se você tem algum interesse em cultivar a sua espiritualidade, esse é um bom momento pra isso. É favorável empreender algo, tá escrito isso aqui. Então, se você tem projetos, olha, é aí. Hora de botar pra rodar. Opa. Nem fala nada. Proibido. Silêncio. Kelly disse que a gente não pode falar. Eu não falei nada. Se falar, o pau cai. Como levá-lo a cabo, o empreendimento? Podem se utilizar 2 pequenas tigelas para o sacrifício. Entendo isso como não precisa fazer um sacrifício grande e você não precisa ficar focado numa coisa só. Então, chinês, né? É a hora de fazer coisas, nossa, de botar coisa pra rodar e não focar num plano só. Louco. Ah, isso faz muito sentido pra mim. Mate. Sabe o que é foda de chinês? Peraí, que não terminei. Não? Esse é o foda de chinês, nunca acaba. É 1.000 anos de ler essa merda. Peraí, filha da porra. O cara passou 10 minutos lendo a porra do tarô, não tô nem a 2 minutos falando. Ah, tá certo. Meu discurso tá mais curto que o do Bolsonaro ainda. Curto mesmo, hein? A mutação, pra quem não manja de Xing, é o seguinte: você tira um hexagrama e ele pode, na maioria dos casos acontece, fazer uma mutação, que é através de um determinado aspecto, ele chega a chegar em uma outra característica. Essa mutação saiu na linha 6. Mas só uma dúvida: ele ganha essa característica, ele não perde a dele, então, né? É assim: você ele parte só... de um ponto A e vai parar faz no... uma mutação específica e chega no ponto B. Ok. Você deixa de ser o A. O Alice, ele se transmuta. Passa por uma mutação. Está dizendo que quando se é aumentado sem que os outros sejam por isso diminuídos, não há culpa. Então segue o teu caminho e não precisa ficar cagando regra no rolê dos amiguinhos. Faz o teu, se garante. Ele ressalta um negócio que já tinha sido dito antes, que é a perseverança traz boa fortuna. Então, não desiste no comecinho. Ah, comecei a fazer esse treinamento aqui, primeira semana tava punk e parei. Não. Não é isso que você tem que fazer. Ele repete, é favorável empreender algo. Ele fala aqui, auxiliares são encontrados, mas não se dispõe de morada própria. Vai achar uma galera que vai te ajudar no caminho, mas não vai ser uma parada suave. Onde a gente chega no final disso tudo? A gente chega no, na aproximação. E eu vou ler só o julgamento aqui, que é uma parte resumidinha, que é: a aproximação tem sublime sucesso. Repete, a perseverança é favorável. E ele dá um conselho final, que é importante, já que a gente está falando do período de um ano, que é: ao chegar ao oitavo mês, haverá infortúnio. Ele tá cantando a bola que agosto. Em agosto, agosto vai dar merda. Que coincidência, hein? Não é, rapaz? Eu não vou fazer nada em agosto. Deve deixar aquela aí limpo, sim. E eu gosto de Xing por causa disso. Ele dá conselhos específicos. No oitavo mês vai dar merda. Eu tava lendo agora há pouco pro Keller e falou: vai dar uma merda na sua coxa esquerda. É isso aí. E acontece. Muito bom, muito bom. Bem, uma última leitura, Ju? Oi, diga. Vamos ler então. A gente já falou do Magicando, já falamos de mim. Podosfera. Podosfera, é verdade. Como é que vai ser a Podosfera em 2019? Usa o 40 do aplicativo. Vamos fazer os dois então. Vamos usar o 40 como conselho. Piada bagunça. Podosfera. Inclusive, quem quiser runas de osso, falem com o Kelly. Nossa, eu não fiz nem aquela fornada que eu ia fazer. Caralho! Eita, mano! Pera aí que eu preciso tirar foto disso. Calma aí. 2019 não é o ano do podcast. Então... Talvez seja, de acabar. Não. Cadê meu celular, cara? Preciso tirar uma foto desta birolha. Mas digamos que tá virando um ambiente inóspito. Rapaz, então, todas as runas saíram invertidas. E eu tô bem chateada com isso aqui, porque, nossa, a galera começou o ano falando um monte. Finalmente, é 2019! É o ano do podcast! Eu espero que eu esteja muito errada. Muito errada. E o conselho vai ser mesmo com 40 servidores, porque... Pode acontecer, mas não quer dizer que vai acontecer. Ela tá errada, tá? É. Provavelmente ela tá certa. Então, muito bem. Calma, gente. Nós... invertidas todas. Primeiro saiu Tivas, ou Tir, né? Que é tipo, não, querida, não é o ano mesmo. Perdeu pra Iboy. A segunda runa que saiu invertida é Algis. E a terceira runa que saiu invertida é Berkana, tá? Essa pra mim é o que mais fica nervosa. Pois é, essa que mais me deixou nervosa, na realidade. Então, primeiro, Tir... é a única runa que está ligada diretamente a um deus do panteão nórdico dentro do jogo de runas. E está ligado, obviamente, a Tyr. Deus da guerra, das vitórias justas, das vitórias por... das conquistas através da justiça mesmo, de fazer as coisas muito certinhas. Não me parece que isso vai acontecer, tá bom? Pelo contrário. Tá todo mundo batalhando, mas o que mais me incomodou aqui, na real, é Berkana invertida. Que é assim, não tem muito projeto novo, não. É muito mais do mesmo, não tem muita inovação, não. Eu digo até, é o contrário de Nascimento, né, cara? É você... Tá voltando no útero. Deu merda, volta. Deu merda, volta. Não é que deu merda, não, mas assim, a minha interpretação é a seguinte, é um ano meio ruim pra começar alguma coisa, na real. Se você já tem, ok, mas assim, começos, eu não vejo muito fortuitos aqui, não. Mas, vamos lá ao nosso aconselhamento através dos 40 servidores. Vocês me esperem só um minutinho aqui. Mano, não tá funcionando isso aqui. Sério, porque eu dei shuffle 3 vezes isso aqui, apertei o mais e deu sempre a mesma carta. É, então faz você. Que eu não tô sabendo mexer no saco. Nossa, que pena. Eu odeio ter que dar notícias péssimas. Não chega a ser péssimo, só é difícil. É péssimo, gato. São 3 invertidas. Não vem tentar defender. Tá bom. Tá difícil de defender, amiga. É tudo invertido. Me ajuda a te ajudar. Então, e outra coisa. Mesmo, por exemplo, tem gente que não usa não usa a ideia da runa invertida. Só que mesmo que isso aqui... É problemático da mesma forma. É muita gente fazendo sacrifício pra coisa e pra frente. Talvez mais sacrifícios do que qualquer ganho. E o que vai pra frente não é você. Exato. Tá, como que você... Então, aí tiramos aqui... O que saiu? A carta do The Road Opener. Como olha que ficou só, isso na tradução? O abridor de caminhos. Certo? Esse seria o conselho. Mas peraí, rapidinho, deixa eu só terminar. Mesmo se eu não usasse o sistema de runas invertidas, é uma leitura bem difícil. É uma leitura de assim, ó, só através de bastante sacrifício, abandonando mesmo ideias antigas, parâmetros já ultrapassados, é que você consegue criar algo novo. Se for fazer mais do mesmo, está fadado ao fracasso. Então, se você tem um projeto de podcast, tem uma coisa meio parecida, repense. Eu acho que o Abridor de Caminhos ele vai falar uma coisa bacana nessa parada, que é... Não é que a estrada tá bloqueada, é que a estrada não está aceitando coisas iguais e não está aceitando mais do mesmo... E não tem como ir. Mas existem caminhos, só que o caminho é pra quem desbrava. Se você quer um espaço, você tem que cavar esse espaço. Um caminho pra quem desbrava. Seja pela insistência, mas aí puta que me pariu, tá falando que o bater em pedra vai doer muito. Uhum. Você pode até conseguir abrir, não tô dizendo que não. Às vezes tua mão é dura, tua cabeça também, teu bolso é infinito. Pode dar. Não é? A cabeça dura você já tem. Fica difícil, falta o bolso infinito. Que então... isso, rapaz? Fica também uma pergunta que uma vez me disseram, né? Eu uso o sistema de runa invertida ou não uso? Cara, a mensagem é passada do mesmo jeito, é só um jeito diferente de ler. É que eu gosto, vejo invertida e pra mim faz sentido, mas a gente viu que mesmo colocando de cabeça pra cima, mostrava uma mesma dificuldade. Posso falar a interpretação do curso? Pode. Que acabou dando pitaco via o grupo dos... Ninguém perguntou, mas pode falar. Ninguém perguntou, mas pode falar. Você chegou com a seguinte ideia. Talvez a popularização dos coelhinhos voadores... Spotifyização? Que está ocorrendo devido a mais coelhinhos voadores, grandes veículos de comunicação... Globais vai ser, jornais? Vai ser um desserviço. Não vai ser para expandir ou popularizar a mídia... Mas talvez possa servir para... Vão orcutizar o podcast. Eu acho que não é nem isso, cara. Eu acho que é uma parada assim que vai servir pro grupo deles, mas não serve pra podosfera, entendeu? A podosfera não cresce. Vai rolar uma apropriação. Isso. Essa palavra que eu tava procurando. Uma apropriação do grassrooting devido ao AstroTurf de não sei o que lá, que é basicamente querendo dizer que vão pegar a tua ideia e usar. Ah, ok. Sim. A gente já vê isso acontecendo em vários podcasts, rolou, não é mesmo? Rolou. Essa semana. O que aconteceu? Um texto, tipo, de assessoria de imprensa. Meninas, atrizes gravando podcast, vai ser o primeiro podcast ficção do Brasil. Esse Como foi o assim, título cara? Da matéria. Eu acho que não é nem o primeiro com mulheres, tá ligado? Assim, só de mulheres, vou ver. Beijo Mona Lisa de pijamas. Ai, saudade, Mona primeiro... Ficção. Tá bom, mas eu estou falando de primeiro podcast feminino. Mona Lisa de pijamas. Um grande beijo a vocês, Se meninas. Acho que antes da Mona Lisa veio aquela... Garota Sem Fio. Então, mas a Garota Sem Fio é menina. Ela é a... Tipo, a primeira que foi lá e gravou mesmo. É a Garota Sem Fio. Mas podcast com várias minas. Mona Lisa de pijama. Eu gostava muito, cara. Maravilhoso. Gravaram um aí perdido, tipo, como comemoração, assim, né? Elas, infelizmente, não gravam deles, mais. Né? Mas, então, eu acho que vocês dão créditos a pessoas erradas. Falei mesmo. Não, nosso público não, mas tem um público que faz. Eu só tá dizendo pra abrir a picada com o facão Mas isso é a podosfera. Tipo, o que a gente tirou ali? Isso eu acho muito legal. Que sempre aparece alguém, né? Que às vezes olha assim e fala: ai, mas o Mundo Freak conseguiu em tão pouco tempo, caralho. 10 anos só a ira nessa porra. Que o André tá nessa palavra tem 7. Que eu cheguei aqui tem 5 ou 4, alguma coisa assim. Toda vez que você fala essa frase, a ira. A ira morre por dentro. Morre por dentro. Ainda bem que ela ressuscita logo depois. Tá, e uma mina que trabalha e não tem um terço do reconhecimento, sim, merece. Cara, mas enfim. Fora a galera. Olha, que tá gente falando que conheceu o Mundo Freak por causa do Mona Lisa. Olha que legal. Olha, a Mona Lisa fazendo de serviço, né? assim, não é fácil. é, se depender dessa leitura das runas, pode esquecer de que, ai, 2019 finalmente. Não. Entendi. É, migrar pro YouTube. Quer que eu tiro? Migrar pro YouTube? Tira um. Joga os palitinhos, por favor. Eu não acredito nos palitinhos. Não? Então foda-se. O palitinho também não acredita em você. Tá bom. O YouTube, como é que vai ser o cenário do YouTube? Cenário do YouTube. Pra gente encerrar esse episódio. Não aguento mais ver a cara de vocês. Você tá tirando pega-vareta, filha da puta? A cara de decepção. Deixa eu ver o ouvinte que não tá vendo. São varetas de aproximadamente 10 centímetros que o Vinícius tem, todas coloridinhas, parecendo aqueles tubinhos dentro da caneta. Conta a história, como isso chegou às suas mãos. E ele só joga na mesa e interpreta. A cara de decepção do André olhando pros palitinhos é fantástica. É muita energia telúrica no ambiente. Aí foi. Não, a leitura que eu tô vendo aqui é bem clara. Que vai ter uma certa confusão. Sim. Vão ter pessoas que vão arrumar treta uma com a outra. No YouTube? No YouTube. Ah, todo dia, né, amigo? Terça-feira. Vai ter algumas outras pessoas que vão acabar se isolando do grupo, que já fizeram parte de um grupo e não vão mais fazer parte. Vai cair os YouTube? Né? Sim. Uhum. E vai ser uma pessoa inteligente. Não vai ser uma pessoa daquelas que, como esse cara é. Caralho, tem estúpido e tal. Vai ser uma pessoa ruiva. Acho que não. Acho que comunicadora, bem comunicadora, que desistiu disso, né? Vai ter gente que vai parar de ganhar dinheiro no YouTube e vai parar de fazer vídeo por causa disso. E assim, vão surgir uma galera nova que vão meio que tomar espaço das pessoas que estão saindo. E e seria isso aqui, a galera nova? Sim. E é uma galera que eles estão alinhados, os dois, né? Vão ter, são um grupo que parece que estão alinhados com alguma coisa. É a nova, né? Geração, Rogerinho. É uma galera que vai estar baseada numa outra galera que já chegou antes. É. Assim, que vão estar se espelhando em pessoas que chegaram muito antes nessa porra toda. Mas também não tem inovação nenhuma. Mas não tem inovação, é uma cópia pra nova geração. E que vai tomar lugar da galera que tá se afastando porque não tá monetizando tanto. E o azul afastado? É a galera que tá se afastando porque não tá monetizando. Você tá saindo, né? Uhum. Okay. Caralho, bom. Faz sentido mesmo. É, tipo, é o histórico do YouTube dos últimos 20 anos. Entra uma galera antiga e substitui uma galera nova. Quem é Monark na fila do pão? Talvez a única coisa que eu acho que vai ser diferente é saber quem é. Monark é bicicleta. Não. Borboleta? Monark era um cara que gravava Minecraft. Hoje em dia. Monark então, era concorrente da Caloi. Fala bosta. Hoje em dia fala merda. Nossa, puta merda. Lembra? Venom. Desse filho da puta. O Leon é dessa época. O Leon foi um dos únicos que sobreviveram. O Leon está sadio ainda, porque saiu do Brasil, né? É, e é comunista também, né? Não, mentira, ele não é. Mas e o laranja, aquele laranjinha vai ser interessante, cara. Pra saber o que, quem é o inteligente que vai se afastar. O Donald Trump? Não, alguém pode vai ser. Pode ser o próprio Leon. Pode ser o próprio Leon. Alguém muito inteligente falar, quer saber, deu. Palma nos seus cu. Já juntei dinheiro suficiente, beijo pra você. Tchau. Talvez não seja ele, mas é alguém de inteligência. Ele é alguém inteligente pra caralho, né? Entendi. Vamos acabar? Vamos. Ah, esse negócio mesmo. Vamos jogar isso na nossa cara ano que vem. Óbvio, espero que jogue. Mas joguem. Mas joga aqui, ó. A gente tá. A gente tá dando a cara pra bater. Não. Você ouviu, né? Sim, não, eu não ouvi, não quero nem ouvir. Se olhar pra tua cara, cara, tá carinha de mamãe passou talquinho no. Vagabundo qualquer assim que bate, não, cara. Só se for. Rola. Continua, só pra terminar uma outra parada aqui. Surra de palmolão. Surra de palmolão. Que a gente acabou de fazer uma das coisas que a gente é contra. A gente sempre fala, não é, com o que é que o Vinícius fala? Adivinhe a curto prazo, encante a longo prazo. É, assim, isso é totalmente uma coisa que eu não faria pra mim. Isso é mas eu tô fazendo pela par. É, isso é o oposto exato daquilo que a gente bota a fé. Então, da hora, vai ser interessante se der certo. Mas isso é, na verdade, um experimento social pra ver como isso não dá certo. Porque a gente vai bater, não vai bater porra nenhuma. A gente vai ser no máximo uma previsão para daqui a 2 meses que alguma coisa e outra vai bater. Mas fiquem de olho no 8º mês. E baixou o sábio chinês, né? É o 8º mês. O 8º mês. Aí todo mundo. Ai, agosto é o mês do desgosto. Isso, a gente já acertou. Eu acho que inclusive no Steam só tem 8º mês ali naquela merda. Falando mal do 8º mês. Porque ninguém gosta dessa merda. Então o pessoal vai lá, não vai gostar e vai achar que tá mas certo. Mas olha que pro calendário do chinês, o 8º mês não é agosto. É isso que eu que tô fazendo a aproximação e tô falando que é agosto, mas não é isso que, tá, que o Steam tá dizendo. É o quê? É Xin Chun Han? Ah, sei lá, quando começou no chinês. Chico Xin? O ano chinês começa mais ou menos em fevereiro. É, então provavelmente é setembro. Não, setembro não. Desculpa, amiga. Poderia ser portador de mais notícias. Setembro não, meu aniversário. Setembro, Jesus Cristo. Vamos encerrar, gente? Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado pra você que tá acompanhando a live, pra vocês que estão gravando e pra todo mundo. Praise the Sun e ósculo no bode pra vocês. E uma pessoa muito famosa vai sair do país, hein? Juliana Pozzolacqua. Olha, mãe. Eu não sou muito famosa mesmo. Você é famosa, sim, ó. Você que pensa. Dentre essas pessoas aqui que te amam, você é muito famosa. Ju, você fala pra uma multidão. Uma multidão ama. E duas pessoas amam muito mais que duas pessoas que querem comer meu corpo. Não. Ou querem dar pra você. Ah, é verdade. E aí elas ficam assim. Eles ficam, quero ou não quero. Mas eu tenho invejinha da Juliana, mas eu gosto dela. Fica passando a bundinha nela assim. E a Ju fala, sai daqui. Tá. Sai daqui, seu escroto. Não quero você, não. Ai, meu pai. Tá lá vindo, vocês estão... Opa, oi, vocês estão aí. Tchau, gente. Ok. Ok, valeu. Tá bom, muito obrigado, Lívia, pelo momento de sabedoria. Ó, eu tirei o tarroca aqui pro Brasilzão ainda, mantendo a ideia do Brasil, só fazer uma graça, né? Deu a filantropista, o evocador e o anarquista. Olha que legal. Sabe o que quer dizer? Nada. Otário. E aí, Xing? O pessoal tá dizendo que é hora do duelo. É hora do duelo. O que você não esperava, Kaiba, é que eu possuí aqui em minhas mãos 3 peças de Exódia. E a quarta carta que saiu aqui me permite escolher 2 aleatoriamente dentro do meu baralho. Exódia. Proibido. Aquele meme. Obliterar. Aquele meme do qual que é o nome do Carlos Alberto? Chama Praçódia. Praçódia. Proibido. Tipo o Carlos Alberto de braço. Assim, tá, Fernanda, tá me queimando mesmo essa previsão. Eu tô com calor do caralho.